cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Quem é? Quem é? Que esforços não mede quando você lhe pede uma coisa qualquer. Quem é que de você tem ciúmes? Quem é que lhe ouve os queixumes? Quem é que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer? Faz seus desejos e que muito lhe quer.